escravidão. Seguia sem rumo negro, sem rumo seu coração. No canavial, negro era o carro forte entre a vida e a morte. Negro era a solidão. Hoje negro é vida, negro é luz, é um talento. Mas é que em certos momentos sinto em meu peito uma dor para tentar esquecer das angústias do passado, daquele rosto marcado. Faz meu corpo enfraquecer. Mas algo dentro de mim é mais forte, me conduz além da morte e guia meu coração. Sinto em meu peito a força da capoeira, essa arte brasileira, luta de libertação. Por isso, quando eu toco um berimbau, sinto arrepiar a alma, sinto a mente mais calma. Minha dor se vai então. Eu sinto arrepiar a alma, meu Deus, sinto a mente mais calma. Minha dor se vai então, camarada. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. E quem me ensinou? E quem me ensinou, camarada? E capoeira.